deságua o rio na Bahia. Agora, vamos fechar. Deságua o rio na Bahia. Muito obrigado. Anderson Dourado, teclado. Raul Silva, harmônica, cavaquinho. Participação de luxo do Flávio Lira e Everson César.